Ah, que saudade da sua presença, de quando eu ouvia a sua voz me chamando ao entardecer. Tudo era simples, sem formalidades. O mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Pra onde eu irei? tudo que eu preciso, é tudo que eu mais quero. Pra onde eu irei? Eu não sei, eu não quero viver sem ti. Que eu perca tudo, que eu só não perca a tua presença. Que eu perca tudo, que eu só não perca a tua presença. Melhor que ouvir sua voz me chamando.